Cara, não tem nada nessa televisão que preste. Será que é aqui em casa? Ô, mãe! Vê quem tá tocando a campainha aí, por favor. Se for pra mim, fala que eu não tô em casa. E aí, Lud, tudo tranquilo, cara? Chega pra lá, vamos jogar. Ô, louco, logo um chocolate. Vamos jogar um joguinho, pô. Gente, quem abriu a porta pra vocês? O que houve contigo? Tô achando de um bafo. Eu já fiz de tudo, sinal de fogo pra ele me ver. E ele não me enxerga de jeito nenhum. Que isso? Deve estar pensando que você tá ficando com outro cara, pensando que tu tá namorando com outro cara. Tu fala pra ele: din, din, din, pode dar em cima de mim, pra ver se ele dá um em cima de tu. Boa ideia! Se eu fizer um vídeo. Não, mas sabe o que é o ruim? Que ele é muito ciumento. Se eu fizer um vídeo desse, ele se manda pro meu lado. Se ele ficar com ciúme, você pega e canta assim pra ele: tá com ciúme, tá com ciúme? Pega na mão e assume. Da música? Vambora fazer uma música com isso? Então bora! Din, din, din, pode dar em cima de mim. É, táxi, táxi, pera aí, cara, a melodia é boa! Caraca. Então, vamos agitar uma parada? Agora, vambora! Então, vambora! Avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume. Tá com ciúme, tá com ciúme. Atitude. Vou ter que ativar o meu modo lude. Feito um tapa na cara, essa é rápida e esperta. Vê se não fica moscando e recebe essa indireta. Meu chiclete favorito é o sabor de cereja. Se não for pedir muito, cala a boca e me beija. Eu já tô avisando que eu não tenho namorado. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume, tá com ciúme. Pega na mão, pega na mão, pega na mão e assume. Pega na mão, pega na mão, pega na mão e assume. Pega na mão, pega na mão, pega na mão e assume. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Eu já tô avisando que não tenho namorada. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Din, din, din, pode dar em cima de mim. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão e assume. Tá com ciúme, tá com ciúme. Pega na mão, pega na mão. Então se liga aí, menina, olha o que eu vou te dizer. Me apresenta sua amiga que eu não quero mais você. De tanto que me enrolou, agora vou te falar. Eu já peço desculpa, sua amiga eu vou pegar. Meu chiclete preferido é o sabor de cereja. Se não for pedir muito, cala a boca e me beija. Din, din, din, pode dar em cima de mim.